Mafalda, vamos dançar? Ai, que legal com você, não, eu quero dançar com o Bonitão. Oxi. Vocês. O doce pede calma, mas ninguém quer parar. No meio da bagunça só se ouve blá-blá-blá. Ficote, fica e fica, cantando uma canção. Ele dançando rock com certeza vai correr. A família Poço, é alegria, amor e emoção. A família Poço, é vida, é festa no coração. Sim, é nossa.